Você é o bandido, né? Você é o que faz todo mundo esconder o celular no ombro, o portão, embaixo da camisa, dinheiro lá debaixo da cueca. Continue assim, você é meu servo. Ferro na mão, cara de mal. Muito poderoso e cabuloso. Eu tenho que meter você, né? Moral através do medo, é isso que eu te dou. Continue assim, sem deixar ninguém curtir. Se eu não curtir, vou curtir a mais. Vou excluir o que o homem traz. Tô programado pra morrer. Por isso é bom saber viver. Se eu não curtir, vou curtir a mais. Vou excluir o que o homem traz. Tô programado pra morrer. Por isso é bom saber viver. Hoje a noite está linda e o bolso está feio. Não está furado e tem pouco dinheiro. Fazer as inteiras junto com os parceiros. Pozinho oferece bebida, não bebo. Sento na mesa, peço um guaraná. Na vitrola, um conto é dois flip-flipa. Curtindo a noite, famosa balada. Com a mente sã, junta rapaziada. Pozinha, viagem, estilo maloqueiro. Usou calça larga, olha de guerreiro. Um sinal de mão, dois papos e um beijo. Camisinha na agulha, escuro. Se eu não curtir, vou curtir a mais. Vou excluir o que o homem traz. Tô programado pra morrer. Por isso é bom saber viver. Se eu não curtir, vou curtir a mais. Vou excluir o que o homem traz. Tô programado pra morrer. Por isso é bom saber viver. É, doidão. Tirei onda da noite, ó. Só o chegado, curtindo na moral. Um barzinho, um guaraná, pá. Uma cédula, dois clipes na vitrola. Foi massa, mas aí. Amanheceu, o sol tá mó lindo, ó. Vou botar a sandália e o cordão de prata. Amanhece o dia, muito de ressaca. Coloco a sandália, vou curtir a praia. O sol está lindo, os olhos ardendo. Uma lupa escura é o que eu recomendo. Antes da lupa, antes da sandália, já tinha polido meu cordão de prata. Um chapéu estigado, bem fundo invocado. Só pra deixar os doidos encabulados. Aqui é favela, estilo de drama. Curtindo na paz, sem oitão na mão. Aqui é favela, estilo de drama. Curtindo na paz, sem oitão na mão. Sem essa doidão, ilusão de bandido. Sai fora, tô longe de ser iludido. Respeito por medo, não é o segredo. Ser chamado de cara rocheiro. Na praia andando junto com chegados. Tudo bandeiroso, alguns tatuados. Saquei um pistil e olhei pro lado. Só gato encarando, vou meter os papos. De longe encandei o reflexo da prata. Vou me chegar e pegar a mais gata. Confessa, você foi difícil escolher. Que morena linda, vai ser você e os caras do lado. Tudo invocado, pagando de mal os donos do pedaço. Soltaram gracinha, chamaram pra briga. Pra que agarra macho tendo uma gatinha? Tiramos de menos, somos otários. Eles são espertos e bem malvados. Eles estão na mesma a manhã inteira, tirando onda, fazendo besteira. E a gente curtindo, cheio de estredinho. No bar Guaraná, guarda só o espetinho. Fica aí, otário, com a pose de ladrão. Vou curtir a paz, vou excluir o que o homem traz. Tô programado pra morrer, por isso é bom saber viver. Se eu não curtir, vou curtir a paz, vou excluir o que o homem traz. Tô programado pra morrer, por isso é bom saber viver. O sol se põe, a noite começa, vamos embalar, pois a hora é essa. Tirei onda na praia, troquei telefone, sem precisar brigar pra mostrar que sou homem. O que vale na vida o que vale. Muita fé em Deus, essa é a chave. Será que vale a pena na verdade ser bandido? Pagar de mal mal e no fim estar perdido. Sair com problemas e voltar com mais. Sair na pior e voltar sem paz. Se eu saio com problema, volto com solução. Sempre com fé em Deus, sem atraso pros irmãos. Só que dou um toque, somos da mesma família. Querida, sofrida, periferia. Fica ligado, querida, sofrida, periferia, ladrão. Tá ligado? É tudo irmão, bandido de otário. Fica ligado. Vamos passar respeito à tua comunidade. Tá pagando de otário. Vamos fazer a tua que eu tô ligado. Tu só bota na moral. Fica ligado também. Senta curtivo, curtindo a mais. Eu excluí o que não me dá. Tô programado pra morrer. Por isso é bom saber viver. Senta curtivo, curtindo a mais. Eu excluí o que não me dá. Tô programado pra morrer. Por isso é bom saber viver. Eu quero ver se tu vai escutar esse otário. Porque tá pra lá, pra cá, não sei o que, saber curtir. Aí tu sai da paz, vai sair como otário e bonzinho. Desse jeito quem vai ter medo de você? Quem é que vai mudar o caminho quando vem na tua frente? Deixa de ser otário, meu irmão. Tem que ser cabuloso mesmo. Que onda essa de paz, tem como da paz. Tem que ter moral mesmo. Mas através do peito dos outros, eu só quero só derrota. Eita, quer dizer, minha vitória. Eita, sou mal, não. Meu bem, sua alma. É doidão, essa voz te encabula. O mal tenta te induzir, te levando à perdição, estragando a festa dos irmãos. Ele tem várias vozes e faces. Se você vacilar é iludido, mas aí, nem sempre ele consegue. Tá amarrado. Tirei onda nessa parada, ó. Saí, fiquei com a gata, eu tatuado, cordão de prata. Sol chegado na manha do gato. As doidas pira, os aliados respeitam, se junta. Os carniceiros morrem de inveja. Ela é a nova saga, bandido. Seja mais o comparsa da paz nessa vida louca.